atividades oficiais, como contagem batista, documentos públicos, registros oficiais, para confirmar números e passos. Aí já passa a acontecer, né? Aí a outra pessoa já fala. Contato direto com os envolvidos, né? Entrevistar pessoas citadas e assim por diante. É como se tivesse assim, conversando. Lá. Aí, pra cá, como se tivesse. Bora. A B vai falar aqui. O segundo. E o terceiro. Quem vai falar? Quem é o terceiro? Paulane. O quarto. José Henrique. A Sofia, professora. Sofia. O quarto. Olha, pra não ter problema, aí levanta a mão. Não tem problema. Viu? Não, não estou não. Vai tomar só isso. Tá? Quando a Bia terminar de falar, levanta a mão. Viu, Alícia? Aí você coloca na Alícia. Quando a Alice terminar de falar, da mãe, da mãe do Valer, não é no Valer, não. Tá? Aí pergunta a mão, aí você coloca na palma. Henrique, pode ler, Henrique, pode fazer. Aí o Henrique pintou. Quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, foi esse aqui. Tá? Quinto. Meninos aqui, quem quer participar? Bora lá, pessoal. Ó? Bora? Quem vem com o outro? Depois não vai ter mais. Vamos mudar de lugar. Dois e Vitor. É falta um, né? Falta um? Eu não lembro, é esse. Só pode ficar treinado aqui, vai treinar, vai ver a vida. Aí passou até o 5, né? É o último. É o último? É. Thank you. acaba aqui. Então, deixa a primeira leitura sem gravar. Junto do crescimento das mídias digitais, também cresceu a fake news. Mas nós temos meio de descobrir se é fake news ou não. Uma delas é a verificação de fonte, que confere se a informação vem de veículos confiáveis ou de especialistas reconhecidos. Como também a checagem de dados oficiais, que consultam estatísticas, documentos públicos e registros oficiais para confirmar números e fatos. Juntamente com o direito de contatos envolvidos, que são pessoas, citados em instituições nacionais para validar declarações. Há também a análise de contexto, na qual verifica se as frases ou as imagens não são investigadas de contexto para distorcer o sentido. O uso de ferramentas digitais aplicam buscadores reversos de imagens, mapeamento de metadados e software de análise para identificar a manipulação. É tudo. Junto do crescimento se é verdadeiro ou falso. Uma delas é a verificação de fontes, que confere se a informação vem de veículos confiáveis ou de especialistas reconhecidos. Também como a checagem de dados oficiais, que consultam estatísticas, documentos públicos e registros oficiais para confirmar números e fatos. Juntamente com o contato de direitos com os envolvidos, entrevistas, pessoas citadas ou instituições mencionadas para validar declarações. E há também a análise de contexto, que verifica se frases ou imagens não foram retiradas de contexto para distorcer o sentido. Também há o uso de ferramentas digitais que aplicam buscadores reversos de imagens, apanhamento de metadados e software de análise para identificar manipulações. E também a transparência, que publica o processo de secagem para que o público entenda como chegar à conclusão. Começa de novo, Bia. vai tá ser que o meu também tem interesse no nosso meio. Mas a da gente, o mecanismo que vai descobrir se uma notícia é verdadeira ou falsa. Como, por exemplo, a verificação de fontes, que confere se a informação vem de veículos confiáveis ou de especialistas reconhecidos. Documentos públicos e registros oficiais para confirmar números e fatos. Diga não, peitinho! Cadê o grito? Mas essa é uma pra cima! Thank you.